Eu sou o Black e sou o melhor jogador de todos os tempos. Aqui é o João e eu pensava que tinha nudez no Top Gear. Aqui é o Bruno e eu ainda não decidi qual é melhor, Sonic ou Mario. Esse é o Underground Cast, um podcast desconhecido para pessoas desconhecidas. Bem-vindo, gamers! Você tá escutando agora mais um episódio do Underground Cast. E o nosso teminha de hoje vai ser como a gente começou a jogar videogame. É, maravilhosa vida, gamer! Então, galera, hoje será o primeiro episódio emocionante do nosso podcast. Iremos falar como começamos a nossa vida maravilhosa e como nos tornamos viciados nesses games. Tentaremos mostrar como os games fazem total parte de nossas vidas, não só como entretenimento, mas como arte, que nós admiramos tanto. Vamos falar da nossa era iniciante, da nossa era patinho de borracha. Vamos começar desde a época das fliperamas e até onde estamos agora. Então, eu quero saber de tudo de vocês dois aí que estão participando desse episódio. Quero saber desde o primeiro Game Boy até o último jogo que vocês estão jogando agora, por onde vocês começaram. Então, eu queria começar com 999 jogos em um, que depois virou 9.999 jogos em um. É verdade, é verdade. Então, me fale, eu vou começar com o João. João, me fala da sua primeira experiência com o game, primeiro contato, primeiro deslumbre. Então, eu, um menininho do norte, do Paraná, só tinha égua e vaca do lado da minha casa, né? Daí eu não sabia que era videogame, né? É vermelho. Tinha uma TVzinha de tubo meio verde lá em casa. Aí fui na casa da minha avó, minha tia já era um pouco mais descolada lá nos seus 13 anos, eu tinha uns 5, e eu vi ela com um Super Nintendo. Daí eu não sabia o que era aquilo, né? Falei, que você pode mexer na TV com controle, né? Como é que faz isso? Aí ela mostrou o Super Mario. E aí foi paixão, né, cara? Eu fiquei na casa da minha avó até meus pais comprarem um Super Nintendo, daí que eu voltei pra casa. Esse Super Nintendo era da tua avó ou era de algum primo teu? Não, da minha tia. Minha tia tinha 13 e eu tinha 5. Ah, tua tia era mais nova que você? Não, ele era mais novo. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ah, tá, entendi. É que geralmente é sempre os primos que tem videogame. Pois é, minha tia, ela foi da vanguarda. Não, Lá o povo é diferente, lá o povo é mais... Lá o povo tem 3 pernas. Ô, louco, que isso, cara? Que isso, cara? Sério, minhas 3 pernas aqui. Tô com medo do João agora. Nem me fala. E agora o Bruninho, né? E o Bruninho? É, Bruno, me fala. Ah. O primeiro contato, assim, que você olhou assim e falou... Puta, esse aqui é um videogame, mano? Antes de eu ganhar um videogame, eu não tinha noção do que era um videogame. O primeiro contato que eu tive foi quando minha mãe chegou com uma caixa de isopor. Eu falei, caraca, que é isso? Ela falou que era pra mim. Eu abri assim, eu olhei e vi um Super Nintendo dentro da caixa. Eu falei, ah, que legal, nem sabia o que era aquilo. Tirei lá, vinha cinco fitas, eu olhei, ah, interessante, Super Mario, Mortal Kombat, Tartaruga Ninjas. Eu, ah, legal, vamos jogar um pouquinho aqui. Comecei a jogar, daí fui me viciando, e mais. É, e hoje minha mãe se arrepende de dar um videogame pra mim. Ela não achou que ia cair nesse mundo. Mas você tem que falar do seu tique Nintendo ali, cara. Quê? Do seu tique Nintendo que você tem. Tique Nintendo? É? Quando você joga, o que, que você fica fazendo? Na verdade, toda criança, né? Faz isso, né? Fica pra frente e pra trás, que nem um... Eu não fazia. Vocês não são competitivos igual eu. Ah, então tá bom. Eu não sou competitivo, não, né? Mas fala o que você fazia, ninguém tá entendendo o que você faz. Tá bom, pessoal, eu ficava... É, descreva, vai. Eu tinha um movimento peristáltico, assim, eu ficava frente pra trás quando tava jogando, quando tava ficando nervoso, e o pessoal achava que eu tinha um problema, achava que eu era... Como que é a palavra? Sei lá, doente? Né? Imperativo. Não, Criança autista que faz isso, mas você não é autista, né, caralho? Você fazia porque você é meio doido. É, cara, fazia pra você. Na verdade, não sabemos se é autista, né? Nossa, nem eu sei. Então, você terminou, Bruno? Já? Posso falar? Pode falar. É? Pode. Então, cara, o meu primeiro contato, assim, foi numa fliperama. Nossa, cara, eu lembro até hoje. Meu pai trabalhava no Shopping Miller aqui de Curitiba. Daí, no último andar, assim, ó, era aquela parte... É, quem conhece o shopping sabe que tem um andar inteiro, assim, grande. E era uma fliperama só, cara. Daí ali, meu pai, um dia de folga ali, ele pegou e levou a gente lá. Ele conhecia lá o rapaz que cuidava da fliperama. Daí tinha os esqueminha ali, né? Não, me dá uma ficha aí, diz que é lá, tá? Daí, ali, cara, ali foi o meu primeiro contato, que eu joguei de tudo, cara. Eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, puta que pariu, cara, que mundo é esse, cara? Puta, queria um desse na minha casa. Daí eu lembro até hoje, sério, eu lembro até hoje um brinquedo que era de... Não era de jogo mesmo, de personagem, tipo, mas era um jogo de queda de braço, sabe? Uhum. Que daí tinha um cara na posição, assim, pra pegar o teu braço, daí você pegava e fazia força. Eu tenho a foto dele até hoje, cara. Tem contas a resolver com esse cara ainda. Porque eu não ganhava uma sem a ajuda do meu pai. É, cara. Mas esse foi meu primeiro contato, assim, com o game, cara. Que daí eu fiquei assim, falei assim, mano, preciso disso, quero isso, cara, quero. Daí depois eu comecei, daí eu tava estudando, daí um amigo meu tinha um Nintendo, cara. Eu nunca tive um Nintendo, cara. O quê? Tristeza, cara. Nunca jogou Nintendo na vida. Sou amargurado na vida por causa disso. É tristeza, cara. Não, cara, não tive. Daí eu conheci um amigo meu, daí ele falou assim, vamos lá em casa, lá jogar um videogame. Eu disse, o quê? Videogame? Vamos, cara, vamos. Daí eu cheguei lá e tinha um Nintendo lá. Eu lembro que até hoje, o primeiro jogo que eu joguei no Nintendo era aquele 007, sabe? Que tinha a opção de ir sozinho, daí tinha multiplayer, daí a gente sempre jogava multiplayer, devia um ficar caçando o outro. Daí depois... Caraca. Daí depois minha mãe comprou o meu primeiro PlayStation 1, cara. Graças a minha mãe e meu pai, caralho. Daí minha mãe também comprou meu PlayStation 2. Daí o 3 em diante foi tudo eu. Mas, cara, minha mãe, meu pai, que me incentivou a jogar também. É. Comprando. Meu pai era viciado também, cara. Meu pai era viciado. Ele comprava. Então, o seu primeiro joguinho foi o Play 1, foi, então? Cara, foi o Play 1. Foi o Play 1, que daí eu era como. Eu tenho um irmão, né? Daí eu ficava dividindo com meu irmão. E era chato, pior cara, coisa que né, tem. Cara. É, pior coisa que tem, cara. Mas daí não dava nada. Daí meu pai também gostava pra caramba de jogar o Play 1. Ele fala até hoje que ele tinha que comprar um Play 1 que ele jogava. Ele gostava de jogar aquele jogo da múmia que tinha, sabe? Que era do filme mesmo. Tem um jogo da múmia que é do filme da Fox mesmo. Que ele adorava jogar aquele jogo lá perto. Ele fica falando até hoje que ele tem que comprar um Play 1 pra terminar aquele jogo, que ele nunca terminou, cara. Era viciadão, cara. Ele que também tinha comprado o Doom. Quando eu joguei o Doom, foi graças a ele que ele comprou. Nossa, também. Jogar Doom no Play 1 é loucura, hein? É, Doom era louco, pé. Eu lembro que daí ele se arrependeu de ter comprado o Doom, falando que tinha uns demônios lá. Eu falei assim, ó, esses bichos aí, vocês vão conseguir dormir. Sabia que um cara que fechou esse jogo ficou louco e não sei o que lá? É assim, cara, de medo, cara. Tava na Record essa matéria, hein? Um dos jornais mais influentes do mundo denuncia a indústria de videogames e os fabricantes de armas são parceiros nos Estados Unidos. É. Pegou na Record, né? É, cara, só fode. Mas, cara, esse foi meu primeiro contato que... Ah, parece que foi ontem já, mano. Caralho, mas você jogou fliperama no shopping. Eu joguei fliperama no boteco que tinha do lado de casa. Não, lá. Só que daí eu já tava com o Play 1 já, então não contou. Mas tinha um botequinho do lado de casa lá, eu ia escondido. Daí pegava o troco do pão, assim, daí trocava uma fichinha e jogava. Nossa, lá. Street Fighter que tinha, merda. Só morria, não. Fliperama só no... Nas casas do... Como que é o nome agora? Habibs. Ah, os meninos de prédio, hein? Ai, menino de prédio. Jogar no Boteco Roots, então, cara. Então, ó. Quando eu não jogava no fliperama, que eu não ia pro shopping todo dia, né? Porque eu moro em Piais e o shopping é em Curitiba. Mas tinha um cara aqui na vila, que aquele cara lá, cara, merece um prêmio que ele fez a infância de muita gente que mora aqui na vila, mano. Era o famoso Nastácio, cara. Ele tinha um negócio que tinha um monte de Super Nintendo, um do ladinho do outro, assim, e as TVzinhas. Eu lembro até hoje que era R$1 uma hora, cara. R$1 uma horinha você jogava um Super Nintendo lá. Daí você podia trocar até 3 fitas, se não me engano. Nossa, era aquilo lá, era emoção da vida da gente, cara. Era felicidade em um lugar só. Tá, mas ó, vamos falar de história de locador, então? Locadorinha? Nossa senhora, chorada, hein? Minha história de locadora, toda vez que quando eu morava lá no norte, não tinha locadora, né? Pelo menos eu não sabia se tinha. Aí quando eu vim pra cá, o lugar que tinha locadora era longe pra cacete de casa. Aí eu só podia ir quando minha mãe me levava. Aí minha mãe me levava com uns 3 contos lá, que já dava pra ficar 3 horas internado lá dentro. E aí eu ficava jogando lá o jogar Play 1. Eu não peguei locadora com Super Nintendo. Acho que eu tinha Super Nintendo em casa, daí eu não ia na locadora. É rico, é outra coisa, né? Falar da gente, né? Fala da gente, rico. Né? Não. Eu ia jogar fliperão no boteco. Não, não quero saber. Nenhum de vocês dois pode falar. Vocês começaram no Super Nintendo. Até hoje eu lembro do Street Fighter soltando o Hadouken, daí o barulhinho de bilhar atrás, ó. Nossa! Da bolinha bater. Da bolinha. Tá aqui uma pedra. Caçapando. Cara. E aí, que mais? Alegria era quando chegava sexta-feira, né? Porque você já sabe, né? Sexta-feira você pode ficar com a fita 3 dias seguidos, sem medo de ter que devolver no outro dia, cara do céu. Era melhor que balada aquilo. Melhor que qualquer outra coisa na vida, mano. Melhor que mulher? Melhor que mulher. Melhor que transar. Nossa senhora! Pera. Ah, tá. E hoje em dia? Eu lembro uma vez, cara, que eu tava na locadora com meu pai, cara. E daí a gente foi lá, eu lembro até hoje a fita que eu peguei, cara, era o Tiny Toon, aquele do, sabe qual é? Ah, tô ligado, esse jogo é massa, Nintendo, cara. É o Tiny Toon, né? Isso, Tiny Toon. Cara, eu fiquei tão feliz, cara, quando eu peguei aquela fita, cara, eu saí correndo pro meu pai, e o carro tava bem na entrada, assim, da cara, eu caí com tudo, cara, ralou tudo meu braço. Bati a cara no chão, assim, cara. A fita voou lá no meio da rua, assim. Meu Deus do céu. Eu tava tão feliz, cara, que eu nem me toquei, cara. Eu fui lá, peguei a fita, meu Deus, a fita aqui, cara. A fita estragou a fita, né? A fita também. Eu com raladão no cotovelo, o joelho rachado. E meu pai, Prus, também? Não, a fita tá legal. Não importa. Não, eu não importo, o que importa agora é a fita. Ai, cara, é loucura. Ai, cara. Muito viciado. Ainda sou, né? É. Então, cara, a minha história de fliperama não é bem uma. Não, não é uma locadora, né? É fliperama que a gente chamava. É, era no tiozinho Anastasio, cara. O tiozinho Anastasio eu fazia a minha vida mais feliz, cara. Era. Sério, cara, era felicidade total ali. Daí chegava eu e meu irmão sempre, tinha que dividir a hora ou jogar um jogo de dois sempre, cara. Chegava lá, eu nunca me esqueço de ir lá com meu pai e falar assim, hoje tô bonzinho, vou dar aí, ó, 3 reais pra vocês lá jogar lá. Hoje eu tô bonzinho. Pense, 3 horas lá. Sério, cara, 3 horas jogando direto ali, um fliperamazinho. Cara, eu nunca vou esquecer do jogo do Power Rangers, não sei se vocês sabem. Do qual? Play 1? Mas tem milhões. É Super Nintendo? É, o do Super Nintendo, cara, que tinha lá o... Que você... Aquele que você transformava no meio isso, da... Isso, aham. Ah, isso, aham. Ah, tô ligado, cara. É, cara, era doido. Nossa, cara, quando primeira vez que eu me transformei lá, eu me senti um Power Ranger, cara. Eu falei assim, caralho, velho. Cara... Praticamente morfou dentro do locador. Nossa, cara do céu. Só que a única coisa que eu odiava... Nesse lugar ali, era aqueles famosos papagaio de pirata, sabe? Os caras que não tem dinheiro pra jogar, ou que só fica te olhando, fala assim, faz isso, faz aquilo. Nossa, eu odiava aquilo lá, rapaz do céu, mano. Eu sempre falava assim, sai daqui, cara, deixa eu ficar aqui. Daí, quando ele não saía, eu chamava o tio Anastasio, cara. O tio Anastasio ia lá, tocava todo mundo, cara. Tiozão. Aquele cara lá, tio do ano, cara, tio of the year. Era o cara. Cara, e aquele lugar tinha um cheiro... Não sei se o lugar tinha um cheiro de mofo. Daí o tio colocava um, sei lá, um essenço ou um perfume no negócio lá. Que eu sei até hoje. Nossa, juntava o cheiro. Não ficava... É, tipo, juntava, mas não ficava ruim, cara. Mas eu sei que se eu passar em algum lugar assim e sentir aquele cheiro, cara, eu vou reconhecer. Mas, puta. Isso é cheiro de infância. É um cheiro peculiar, né? É pra atrair as piazadinhas. Ah, dá essa cheirada aqui e você fica viciado. É, cara. Toda vez, né? É, cara. É que você sente o cheiro, você remete ao passado, você lembra, ai, como era bom aquilo. Ai, é, gostoso. Cara, você fica assim, ai, caramba, cara, olha minha infância feliz aqui, tipo, cara. Mas Ah, tá. Mas essa foi uma história, cara, minha herança de gamer, tipo patinho de borracha que eu tenho, é do tio Nastasso. O meu irmão Eduardo sabe, só eu e ele sabe quanto a gente foi feliz naquele lugar lá, cara, jogando loucamente. Ô, oh, mas o primeiro jogo que você teve no teu Play 1, que era? Cara, o primeiro jogo que eu tive no meu Play 1, cara, puta vida, agora... Cara, eu lembro, eu acho que foi o Resident Evil Survivor. Vocês sabem? Nossa, eu sei qual que é o Resident Evil. Aquele de pistolinha, isso, né? Isso, que é uma pistolinha. Nem mostra a arma, nada. Só mostra a mira, assim, e as munição do lado. Eu acho que... É, Twin Stick Shooter. É, cara, eu acho que foi esse. O meu primeiro game do Play 1, assim, acho que foi esse que meu pai comprou. Daí eu lembro do Doom depois, daí os outros aí... E assim vai. Ó, vocês estão ligados que eu jogo jogo de carro até hoje, né? O primeiro jogo que eu coloquei no Super Nintendo foi Top Gear, pia. Olha lá, é o destino, piá. Não, piá, mas eu lembro que eu e meu pai jogando os campeonatinhos lá. Puta, era foda demais, meu Deus do céu, eu só jogava aquilo. Aí depois que eu enjoei, eu comecei a jogar o Super Mario, jogar o Donkey Kong Country 3, puta merda. Caralho, só fui jogar Donkey Kong Country 3 no meu PS2, cara, sem mancada. Nossa, é ruim, piá, o frame rate é bem baixo lá no Play 2. Sim, cara. Você nunca jogou então, de verdade? Não, cara, eu nunca joguei, tipo, de verdade mesmo. Eu joguei no Play 2 lá, piá, e eu achava, você ia fazer, puta, mano, que jogo. Ó, sem mancada, Mario é legal, cara, Mario é legal, mas Donkey Kong eu gostava bastante, cara. Não sei se era mais, cara, mas, puta, aquele Mario e Donkey Kong, cara, eu gostava. É, eu não sei também qual que eu gosto mais, mas os dois meu Deus, o 1, 2 e o 3 Donkey Kong. É muito bom, meu Deus, cara. É demais. É muito bom, cara. É tipo, tem aquela, como que é, você joga assim, ó, o visual do jogo já tem aquela nostalgia dos anos passados, cara. Nossa, é muito foda. É, cara, dos anos 90, você joga aquilo lá, cara, você, sei lá, você sente criança de novo. Sim, mano. Sim, exatamente. Sim, quando, eu muito... tenho uma história, quando eu comprei meu notebookzinho, que Deus a tenha, né? Da HP. HP. Aquele notebook bom que eu tinha. E eu instalei lá o emuladorzinho e falei, cara, não acredito que dá pra jogar todos os jogos que eu tive na época, velho. Dei lá, procurei o runzinho do Donkey Kong 1, 2 e 3, cara. Fiz uma maratona, cara. Fechei os três em seguida, cara. Os três, cara. Pensa numa pessoa feliz, cara. Eu nunca fui tão feliz jogando aquele jogo, cara. Nossa, cara. Ai, Top cara. Gear. Nossa, tudo no emulador, cara. Tudo no emulador. Tudo que eu não pude jogar no Super Nintendo, joguei no emulador. É, cara, eu fui tipo assim, só que eu jogava no meu PlayStation 2 daí, né, cara? É. Chorando. Apesar que o emulador roda melhor que no PlayStation 2. É, cara, mas é muito bom, cara. Esses jogos aí, os caras que nascem hoje em dia com essa tecnologia não vão saber o que é jogo daquele nível ali, cara, que, mano... Quando minha mãe me deu o Super Nintendo, veio 5 jogos. Eu só me recordo de 4, que era o Super Mario, né? Que não podia faltar. Fala. Uhum. Fala. Não, cara, eu ia falar uma coisa. Ô, João, você vê quando a pessoa é rica quando ganha um Super Nintendo com 5 jogos. 5 jogos, cara. Pois é, 5 jogos, cara. Eu tinha 3 e achava que era o rico. Eu achava que era pouco ainda 5 jogos. Enfim, veio o Super Nintendo, né? Veio o Super Nintendo. Veio o Super Mario incluso, né? Porque não podia faltar, né, cara? Era tipo um componente do aparelho. Daí veio também o Tartarugas Ninjas, The Tournament Fighters, que era muito bom, que era tipo o Mortal Kombat. Uhum. Veio o Mortal Kombat 1, cara. Nossa. Caralho. Inclusive. Puta que pariu. Inclusive, o Mortal Kombat 1 foi o primeiro jogo que eu fechei na minha vida, cara. Primeiro jogo. Joguei macho. Porra. Joguei macho. Eu sou macho pra caralho, comigo não tem caôzinho, não. Eu sou macho, deu mole, eu sou pro caralho mesmo, eu sou macho pra caralho. Puta merda. Aí daí... É de macho, mas no Super Nintendo não tinha sangue, né? O Shang Tsung lá, o Goro, cara. É foda, cara, é difícil. É, cara, os Mortal Kombat antigos, mano, puta que pariu, cara. Sim. É, cara, é difícil pra porra. É difícil pra porra. E outro jogo que veio junto, incluso, veio Mario e Vario. Ah, é um party game lá, né? Tô ligado, qualquer. É um joguinho bem painha lá, que é mais pra criancinha mesmo. Não curtia muito. Entendi. E foi esses jogos, eu não lembro do último. Mas tem mais um que eu ganhei, que depois eu conto mais pra frente. Ah, tá. É, o primeiro jogo que eu fechei, cara, eu não faço ideia, mano. É, com certeza foi no Play 1, né? Porque daí eu tinha o Play 1, podia jogar. Mas, ó, acho que o primeiro que eu fechei, piaçada, eu acho que foi o... Ou foi o Tarzan, ou foi o Rei Leão. Foi um desses dois aí, cara. Ah, eu sei que o meu foi o Top Gear. Top Gear, primeiro jogo. Porque eu tinha a promessa de que era alguém da creche lá que eu estudava, cara, que falou pra mim. Falou assim: ah, quando você fecha Top Gear, aí aparece uma mulher pelada, não sei o que. Nossa, pensa, pra quê? Oxi, meu irmão, que viagem, punheteiro safado, nossa, meu irmão. Nossa, criança. Pra quê, cara? Virei a noite jogando aquela merda lá pra ver o meu pelado, cara. Daí eu fechei e não teve nada. Na verdade, eu só ergo os troféuzinhos assim, elas parecem do lado. Mas, ó, eu vou falar uma coisa agora. Como não esquecer, como não pode esquecer aquele... Eu não lembro o nome. O Wing Eleven, eu lembrei. Wing Eleven. O joguinho de futebol, que é tudo em japonês, aquela porra. Pra você conseguir... a bolinha quadrada, meu Deus. Pra você conseguir... começar o jogo, cara, você já era mito, mano. Você já... Puta que pariu, cara. Eu sou... E lembra lá do gole, gole, gole, gole? Isso aí é do Superstar Soccer Deluxe. É Superstar Soccer, né? É, cara. Eu lembro... Nossa, cara, aquele jogo lá dele. E quando o cara dá uma bicicleta ou fazer alguma coisa, mano, cara, você fala, caralho, cara, como é que faz isso, mano? Aí o João pode colocar a introzinha do Superstar Soccer Deluxe. International Superstar Deluxe. Eu jogo FIFA até hoje. Quando eu fui, esses dias eu fui jogar no meu PSP aqui, o Superstar Soccer Deluxe. Meu Deus, cara, é muito ruim jogar aquilo. mas agora que a gente percebe, né, cara, como é que a gente conseguia jogar os jogos antigamente, né, cara? Tem uns que parece que tem uma cor só, mas na época, rapaziada, meu Deus, era a coisa mais bonita que tinha. É verdade que a gente virou gamer leite com pera, né? Que a gente ficou mal acostumado. Jogo de esporte, a evolução que tem na movimentação faz uma diferença muito grande, meu Deus. É brutal, né, cara? É brutal. Porque você vai jogar um Donkey Kong, e Donkey Kong é bom até hoje? É gostoso jogar até hoje. E vocês lembram lá do futebol, o jeito que os carinha ia pra cima e pra baixo? Ele não virava o corpinho, ele só, tipo, subia de lado e descia de lado, cara. Ele andava em diagonal se você apertasse pra cima e a lateral. Daí ele andava em diagonal, mas ia reto, assim, né? Sim, ia reto, não tinha essa aí disso. Mas eu era doido, cara. Agora nós vamos falar dos jogos preferidos. Vamos falar de geração por geração, até chegar na atual. Então me fale, seus piapansudos. Me fale o primeiro jogos de vocês preferido ali no Super Nintendo ali, que é a base dos videogames. Tá, que eu vou falar o meu, então, jogo preferido, que eu jogo mais, nossa, cara, que até hoje eu jogo e fecho de novo, é o Donkey Kong Country 3. Esse é bom mesmo, hein? Puta que pariu. Você, é só esse, João, do Super Nintendo? Pô, passou uma puta de uma moto aqui. Não, do Super Nintendo tem mais, né? Top Gear, tem Chrono Trigger que eu joguei. Tudo em inglês, nem sabia o que tava fazendo, mas consegui quase fechar. Teve Super Mario. Mas de preferidão mesmo é Donkey Kong Country 3. Só, entendi. E você, Bruninho? Eu vou concordar com o João aí. Donkey Kong Country 3 é um jogo lindo demais. E assim... Eu gosto muito, cara, muito. Se eu pegar pra jogar de novo, eu jogo, cara. Que é Mega Man X, o primeiro, cara, o primeiro. O X, cara. Caralho. Muito bom, aquele jogo, muito bom, cara. E o Top Gear, cara. É. Top Gearzão ali, o primeiro. Porque o resto eu achei uma porcaria. Eu tenho mais um jogo, pra falar. Fala. Que esse que é o Tartaruga Ninjas, que eu tinha quando eu ganhei junto com o meu videogame. Achava insano aquele jogo, lindo demais. Achava o gráfico, a música, eu lembro até hoje as músicas, cara. Puta, é muito bom. Então, ó, DJ, som na caixa. Empolgante. Cara, o meu jogo preferido de Nintendo é... Eu não tive Nintendo. Mas, cara, eu não sei. Mas se eu tivesse jogado o jogo... Se eu tivesse jogado na época o jogo, com certeza seria Donkey Kong Country 3, cara. Que eu joguei no Play 2 é maravilhoso, cara. E eu tenho certeza, se eu jogar hoje, eu vou até o final do jogo. E, cara, é gostoso de jogar aquele jogo. Puta que pariu. Sim, é aquele jogo, meu Deus, cara. O Kong... Só que o personagem daquele Kong bebê, eu não gosto dele, cara. Eu podia ser o... Ah, ele quando ele morre, cara. O choro que ele faz, meu Deus, o chorinho, cara, né? O chorinho. Irrita que só, cara. Mas você sabe por que você não gosta? É porque assim, ó, é porque você tava na determinada fase tentando passar aquela parte e você tava morrendo toda hora, daí você escutava o choro dele toda hora. Por isso que você não gosta do choro, cara. Nossa, cara, nem fácil. Aquela fase que você tem que... Tem o tempo, que você tem que correr das abelhas e pra você derrubar o tronco você tem que fazer o tempo antes sim, ali. Sim. É, cara. Aquela fase eu morri. É, por isso que você não gosta, por causa do que ele morria e chorava. Aí é por isso, velho. Agora vamos partir para a geração PlayStation, cara. Geração PlayStation 1. Cara, como não lembrar da introzinha quando o jogo entrava? Saber quando o disco tá funcionando, que é quando entra aquela tela preta. Aí você fala, puta. Cara, eu vou falar uma história assim, ó, bem breve, antes dos jogos preferidos do PlayStation 1. Mas eu tinha um PlayStation 1, que daí ele tava no final da geração dele já. Daí, tipo, ele começou a dar uns engasgos lá. Lembra que sempre estragava o canhão do PlayStation 1? Eu acho que não fui só eu nesse mundo, não pode ser. Mas, cara, eu sempre pegava, colocava o CD, daí quando eu não pegava, eu tirava, limpava o CD, colocava de novo, virava o PlayStation 1 de ponta cabeça e ligava. E sempre dava certo, cara. Era meu cheatzinho master ali, cara, pra funcionar o jogo. Não, mas isso aí era todo PlayStation, sim, cara, fazer isso. Sim, não tinha, cara, um que não tinha daí que fazer. Eu lembro que uma vez foi... Estragou de vez, cara. Mano, eu quase fiquei doente. A minha mãe pagou aí 200, cara, pra trocar o canhão, velho. É metade do preço do videogame. Oh, sabe o Evandro do 99 Vidas lá? Aham. Uhum. Ele falou que o Play 1 dele, que ele trocou por um Dreamcast, ele tinha que colocar dentro do congelador. Nossa, caralho, velho. Caralho, porque daí ele esquentava, aí ele tinha que colocar dentro do congelador pra esfriar, aí ele conseguia jogar de novo. Meu Deus do céu. Play 1, agora eu sou mais experiente. Então vamos lá, vamos começar. Bruno e João, me fale o primeiro jogo de vocês no Play 1 que... Primeiro não, o preferido. Ah, primeiramente, né, eu não tive um Play 1. Essa fase eu pulei, infelizmente, porque nessa época eu já tava com meu Super Nintendo, né? E os únicos contatos que eu tive jogando Play 1 foi na casa do meu primo, né? E, assim, eu lembro que eu joguei... Era um minigame que tinha do Crash, eu achava muito massa, assim. Eu não lembro o nome do jogo, pra verdade. É Crash Bash? Crash Bash? Aham, eu tô aqui jogando PSP essa porra. Então, aí, lá. Era esse jogo. E o outro jogo que eu achava legal era o... Era um jogo do Jack Chan, do filme dele. Não sei que jogo. Eu também não faço ideia qual que era. Eu sei qual jogo é. Que tinha que pegar umas cabeças de dragão. É. Tinha que pegar 10 cabeças de dragão. Daí a última era de ouro ainda. É, eu não tive muito contato. A câmera é meio de siminha, assim, né? Você viu o Jack Chan andando em 3D. Uhum. Né? Esse jogo é louco, mesmo, cara. Eu joguei demais aquele jogo também, cara. Então, eu não tive muito contato com Super Nintendo, assim. Foi bem vago, assim, bem... Não, com o PlayStation, Play 1, né? Cara. É, Play 1. Play 1, é. É, você falou que não teve contato com o Super Nintendo. Ah, Ah, bêbado, esse rapaz. Quer que eu volte aqui pra você ver? Não, é? Não precisa. É. Não, agora eu quero ver. Coloca aí de volta, João. Então, eu não tive muito contato com o Super Nintendo. Foi bem vago, assim, bem... É, mas então, fiai, Play 1... Nossa, Play 1 é foda. Play 1, você, João, me fala do teu jogo preferido do Play 1. Eu não sei como que eu escolhi o jogo preferido. Eu vou dar uma... Antes de eu falar o jogo preferido, vou dar uma citada. Ah. Em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories... Que pariu. Aí você pega o meu coração, rapaz. Ai, meu Deus, cara, céu, como cara. Eu tô passando um anime na Globo direto e eu comecei a jogar. Nossa. Eu fazia cartinha, pia. Eu pegava cartão de empresa, assim, meu pai trazia o cartão lá das concessionárias que ele trabalhava. Aí eu pegava esses cartões na parte de trás, que era branco, assistia o episódio, desenhava as cartinhas. Caralho, e aí eu e meu vizinho ia jogar com as cartinhas desenhadas. Aí depois começaram a vender as cartinhas, nossa, né? Aí a gente começou a comprar. Sim, é paixão total. Louco, pia, louco. Tá praticamente jogando tarô já. Olha lá. Aí eu vi o jogo do Yu-Gi-Oh! Eu e meu vizinho comprando. Piada do céu, a gente jogava tantos negócios. Então, mas teve o jogo do Yu-Gi-Oh! Mas ele não vai ser o preferido. É. Resident Evil, os três, era foda. Sim, sim, sim. Need for Speed era foda. É. Gran Turismo, meu Deus, Gran Turismo, quando eu vi Gran Turismo, eu achei que tava no mundo real. Cara, Gran Turismo. Cheguei no mundo real, tava na minha TV. Eu tenho uma história pra contar depois do Gran Turismo. Continua, João. Dino Crisis, cara, Dino Crisis 2, mas o jogo preferido. Ah, verdade, Dino Crisis. O jogo preferido vai ser o Crash 1, 2 e 3. Ah. E minha paixão, Crash, maravilhoso. Dia 30 chega em nós, que eu vou comprar você de novo. Eu concordo também. Então, o meu Play 1, cara, foi meu xodózinho, né, cara? Meu primeiro console na vida, rapaz. Então, eu tive aquele cuidado master. E, cara, foi... Ó, todo jogo, quase todo jogo que o João falou aí, cara, fez parte da minha infância. Cara, aquele Yu-Gi-Oh, mano, do céu, cara, eu passava mal, cara, jogando lá. E quando a gente erguia umas cartas e fazia fusão sem querer. Mano, cara. Puta que pariu, alegria. Eu anotava no caderno, nossa, sabia? Todas as fusões. Caralho, esse João. O João, cara, desde criança foi sistemático, cara. Incrível isso. É, cara, o João. Cara, eu lembro de umas fusão. Eu lembro bem pouco fusão, cara. Mas eu lembro que sempre que tinha uma planta carnívora e uma bruxinha, ela sempre dava fusão ali, cara. Ela virava uma bruxinha que tinha ela era 2100 de ataque e 1800 de defesa. É esse mesmo, rapaz do céu. É, fia. É isso mesmo, cara. Sabe o Joey, o primeiro Joey que você liberava lá quando você tava jogando? Sim, sim, sim. E daí você podia duelar com ele várias vezes? Uh-huh. Se você duelasse com ele, depois de você tivesse ganhado mais de 100 vezes dele, ele aleatoriamente dava um Meteor B-Dragon, sabe aquele dragão de 3500? Sei. Aham, uh-huh, cara. Puta, pia. E quando meu amigo conseguiu primeiro esse dragão, a gente usa dois memory cards pra clonar e ficar com três cartas cada um desse dragão. Caralho. Mano, olha isso, velho. Pensa, cara. É, tá, mas ó. Ah, eu vou mudar meu jogo pra Yu-Gi-Oh! Play 1 vai ser Yu-Gi-Oh! Foda-se. Ah, então tá bom, cara. Mas ó, joguei o Yu-Gi-Oh! O Jack Chan também joguei, só que não era tipo uma coisa que achava fodamente. Eu achava legal, mas não achava fodamente. É, eu também achava legal por causa do desenho que passava, acho. O Dino Crisis 2, cara. Pense, era eu e meu irmão, cara, jogando direto, cara. Daí... Era difícil, né, Pia, os puzzlezinhos, eu não entendia nada em inglês. Sim, Pia, agora que eu vou contar uma mini história. O meu irmão, ele gostava mais jogar do que eu com o Dino Crisis, né, cara. Eu gostava de jogar, só que daí tinha a hora que eu morria lá, daí eu ficava puto e parava. Meu irmão não, continuava. Daí chegou uma hora, Pia, que eu peguei um dicionário de inglês, velho, e traduzia tudo, aquelas porrinhas lá, velho, pra saber o que tinha que fazer, mano. Tenso trabalho que não dava, rapaz. Daí foi assim, daí eu fechei o jogo de co-op com meu irmão, sabe? Tipo, meu irmão jogava um pouco e eu traduzia. Depois ele traduzia e eu jogava. E assim foi, cara, até a gente fechar. E eu lembro também que eu gostava também do Gran Turismo. E, cara, Gran Turismo, eu vou contar a história do Gran Turismo. A triste história, cara, de criança inocente. Eu lembro que Quando eu jogava, rapaz, eu tava lá assim, tu está... Daí eu perdi umas posições, deu assim, puta, eu já sei o que eu tenho que fazer agora, cara, pra ganhar minha posição. Eu ia pelo box, cara. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Eu vou pelo box, que o box corta caminho, mano. Eu vou conseguir chegar antes dos caras. Ah, caralho. Cara, eu não sei, cara. Eu não sei por que eu pensava isso. Eu não percebi que o carro ia mais devagar ou que eu tava perdendo a posição. Eu não sei. Eu achava que depois o carro ficava mais rápido e eu cortava um caminho do caralho lá. E não, eu não sei, cara. Meu Deus. Ai, cara, mas, cara, eu acho que... Daí eu joguei também o Crash lá, putz. Tinha um Crash de kart. Não sei se o João chegou. É, Crash Team Racer. Nossa, lindo esse cara, Crashzinho. Cara, eu, o pessoal aqui de casa, mano, a gente fazia campeonatos. Sabe aqueles campeonatinhos que tinha lá, cara? Uh-huh. Então, daí como... Tô com ele no PSP aqui também pra jogar. É, cara, tem que jogar só, né? Daí, era sempre assim, cara. Tipo, daí, a gente sempre jogava em dois, né? Pra não dar briga. Daí, dois jogavam uma corrida e dois jogavam outra corrida. Que era eu, meu irmão, depois minha prima, minha outra irmã. Daí, a gente jogava. Daí, a gente sempre um em primeiro, outro em segundo. Um primeiro, outro segundo. Era Tunai. E também tinha... Deixa eu ver qual outro jogo aqui, cara, que eu lembrei. Só que acabei de esquecer, mano. Ah, mas eu não tô lembrando agora. Mas, cara, eu acho que de todos mesmo, cara, foi Yu-Gi-Oh, mano. Yu-Gi-Oh foi o nosso coração, assim, que... Pois é, cara, Yu-Gi-Oh era cara, foda. Cara, e quando você começaram a vender as cartinhas, cara, daí você juntava aqueles 10 pacotinhos das cartas e ia lá trocava pelo campo de batalha. Meu Deus do céu, cara. Ô, tinha o Driver também, né, cara? O Driver era bom. Ah, verdade. O Driver 2, cara. Sim, cara. Tinha o Driver. É uma bosta hoje em dia, mas... Sim, cara. A única coisa que eu gostava de jogar o Driver era, sabe pra quê? É. Pra ficar pulando aquela ponte que ficava abrindo e fechando, sabe? Ah, tô ligado. Então, eu só... No Driver 1, né? Acho que é 1. Eu pegava... Fazia um monte de coisa lá, daí a polícia vinha atrás, daí eu pegava a ruazinha certa ali, só rampava assim, ó, uf, e via a polícia se capotando atrás lá. E era feliz. Mas o Driver eu não sabia jogar, cara. Acho que era muito criança, não conseguia jogar. É isso aí, Play 1 é isso aí, né? É, Play 1 é isso aí, cara. Tá. Então agora a gente vai pra o quê? Agora vamos falar do Play 2, cara. PlayStation 2. Agora vamos falar do Play 2. Play 2 eu já sei a maioria do que o povo vai falar. O Bruninho, o João e... Vamos lá, Play 2. Então. Play 2, vamos falar. Posso começar? Jogos preferidos. Pode começar, Bruno. Então, quando eu comprei o Play 2, já tinha a nova era, né? Que era o PlayStation 3, Xbox 360. Eu cheguei muito tarde também nessa era. Eu já não tinha mais o Super Nintendo. Meu pai foi lá, falou, você tá merecendo videogame. Foi lá, comprou. Vamos lá. Escolhi 5 joguinhos originais do Paraguai, daí o cara falou assim... Originais do Paraguai. Eu fui lá e escolhi lá. Primeiro foi GTA San Andreas, não, na verdade não era San Andreas, era GTA Rio de Janeiro. Meu Deus, mas isso daí já era um mod GTA, já. GTA San Andreas já vinha com o Play 2, né? Tava grudado ali, embaixo. GTA Rio de Janeiro, né? Porque, claro, tinha uma foto de uma bunda lá, falei, caraca... Quero ver essa bunda no jogo. E também eu peguei o Need for Speed Most Wanted. A verdade é que eu só escolhi o jogo pela capa também, porque eu não sabia que o jogo era bom. No final... Na verdade, todo mundo fazia isso, na real. É, porque eu não... Né, todo Play 2 era isso. Não tinha como ter um review e tal pra saber se o jogo era bom, daí eu acabei pegando pela capa. E não, não existia YouTube. Não me arrependo até hoje. E daí, o que mais eu peguei? Puta, não lembro. Enfim... Você tá esquecendo de um colossal aí. Não, isso eu não peguei, cara. Isso eu não peguei. Esse aí tá. Vai ficar depois. Então, meus jogos preferidos é... Claro, né, GTA San Andreas, né? Porque, cara, a história é muito boa, cara. Aquele jogo eu fechei 500 vezes sem manha. Tem gente que não acredita, mas lá. É verdade. Fechei sem manha. E... Aí, que orgulho, hein? Shadow of the Colossus, cara. Shadow of the Colossus. Que jogo lindo, cara, pro Play 2. Deve ter fechado umas 5 vezes, cara. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. É, fala rapidinho dele o que, que é essa porra aí, que ninguém sabe. Ah, imagina se não. Shadow of the Colossus, né? Basicamente, você tem que procurar os gigantes pra poder ressuscitar a tua amada, encontrar e matar, né? Você tem que matar 17 colossos. E é um jogo... Cara, é um jogo que só tem chefe, cara. Tem... Puta que pariu. É um jogo que só tem chefe e você é o vilão, rapaz. É. Pois é, cara. É. Pensou que GTA era o vilão? É. Nada a ver, nada isso aí. Nada a ver, cara. É um jogo... Você que é o vilão do chat. É um jogo pra você pensar depois que termina. Cara, outro jogo também era o... Tem muita gente que não gosta, cara. Eu gostei, tá? Pode me julgar por isso, mas era Final Fight Streetwise, cara. Cara, Final Fight era foda. Eu gosto desse jogo, cara. Ai, eu gosto desse jogo. É do joguinho mais ou menos, cara. Ah, eu gostava, é do joguinho, tipo... Aquele estilo que é Play 2, meio redondinho, uns bonequinhos assim, e você ficava dando soquinho nos outros, era... É isso aí. Eu achava muito bom aquele jogo, cara. Me desculpa, eu gostava dele. Me desculpa. Não, eu acho um joguinho até legal, mas não pra ser mencionado. Algum mais? Algum jogo mais? Algum... Acho que por enquanto é só isso. Se eu lembrar, eu vou falando no decorrer aí. Tá bom. E você, João? Me fala, João. João tem a lista de jogos mais imprescindíveis, assim, que... Vai, fala. Quando for falar do Super Nintendo, adiciona mais um jogo lá que eu gosto. Contra 3, cara. Aliens Wars, o terceiro jogo da franquia. Muito bom, cara, aquele jogo. Apesar de difícil, é muito bom. Eu não consegui fechar no Play 2. No Super Nintendo. Eu tive que jogar no emulador usando o Save State. Ah, mas aí você não fechou, então. Legal. Fechei, cara. Ah, não. Save State é... Por isso, cara. Muito criança na época. Você tem que jogar... Eu era criança, cara. Jogar sem Save State e upar no teu canal no YouTube lá pra nós ver. O João, me fale sobre o Play 2. Os jogos de Play 2 que você pirava loucamente, cara. Que eram os seus preferidos. O meu jogo preferido do Play 2, que mora no meu coração, que eu acho que foi o que eu mais joguei, foi o Gran Turismo. Gran Turismo 4. Porra. Gran Turismo. É, cara, sério. É, tem... Cara, Play 2 tem muito jogo. O GTA San Andreas não tem o que falar, né? É. Com certeza todo mundo adora e ama o GTA San Andreas. Sim. Aí eu jogava PES com meu primo, porque meu Play 2, quem trouxe pra mim foi meu primo que trouxe lá do Japão. Olha, então lá. Eu tinha Play 2 antes de todo mundo. Desculpa aí, galera. Eu sou rica! Olha, cara, eu tô me sentindo muito rebaixado nesse episódio do podcast, porque aí você vê o pessoal que é da alta sociedade e o pessoal merreca, sabe? Então, né? Peguei o Play 2 lá e tal. E tinha o GTA San Andreas e tinha o PES. Aí eu jogava o PES, que eu sempre joguei futebol. Jogava o GTAzinho, mas quando eu vi o Gran Turismo, cara, você poder comprar carro usado, eu joguei muito isso aí, cara. Joguei muito. Os Need for Speed, desde o Underground até o Carbon, eu joguei todos e adorava. O Shadowzinho morar no meu coração, foi uma descoberta na locadora, na minha pastinha lá do Tom. Do achei Tom. Ele. Tom Vídeos? Silent Hill 2, piada do céu. Pensa alguém que chorava jogando Silent Hill. Meu Deus, que isso, hein? Silent Hill e Fatal Frame. Jogaram Fatal Frame? Não, eu não. Silent Hill só, o Origins. Ah. Cara, Fatal Frame era tenso, hein? Tirar foto dos fantasminha lá. Era muito. Ah, mas Play 2 tem muito jogo, né? Mas eu vou colocar aqui meu preferido, Gran Turismo 4. É só isso. Play 2 é isso aí. Play 2 eu joguei tudo, né, cara? É, Play 2. Podia comprar de balde o jogo. É, cara, fala dessa história de balde, mano. Todo mundo quer saber, velho. Ah, está vendo, João. Devia deixar pra... Me fala. Mas era no 360 que eu fazia isso, que no 360 então, trabalhava. Então tá bom. Então vamos deixar o 360. Tá, cara, eu vou falar dos meus jogos, cara. Na verdade, eu vou falar do Play 1 primeiro, que eu esqueci lá do Play 1. tinha o Tekken 3, cara. Eu jogava pra caralho Tekken 3. Pô, Tekken é legal, Tekken 3, hein? Desbloquear o dinossaurinho lá. Sim, é. Verdade. Eu pegava dos outros, que eu nunca joguei bem em jogo de luta, daí eu pegava dos outros não, o dinossaurinho. Ah, tá. Não, eu jogava com todo mundo até o final, com todos os personagens lá, cara. Meu Deus do céu. Mas enfim. Acho que eu nunca fiz isso, cara. Ah, cara, é legal, porque todo final aparecia uma cutscene lá do personagem que você tinha jogado lá. Era legal, pê. Tá, mas ó. Voltando ao foco, PlayStation 2. O que falar desse PlayStation 2 neguinho mais pirateado do mundo, né, cara? Toma no bunda. Mas, cara, ó. O jogo que eu joguei e achava foda assim, ó. Era God of War, cara. Eu gostava pra caralho de God of War. É que eu nunca gostei muito. Sério? Ah, cara, God of War... Na época eu gostava, mas hoje eu já não gosto, cara, mais. Eu não. Gosto na verdade, hoje, eu gosto, só que eu deixei pra você, porque eu sabia que você ia falar. Ah, tá. Obrigado, amigo. Obrigado. Nada. Mas, ó, God of War eu gostava pra caralho. Cara, a primeira vez que eu vi God of War foi na casa do meu tio, cara. Ele tava lá jogando uma PlayStation 2zinho dele. Sabe na hora que eu cheguei que ele tava fazendo? Aquele minigame de sexo lá que tinha que derrubar o vaso do criadinho mudo lá pra ganhar. É só gemidinho, só. Cara, eu cheguei e disse, caralho, mano, preciso jogar esse jogo aí, velho. Tá, ó, God of War eu gostava pra caralho. Cara, a tristeza que eu vou falar agora era do GTA San Andreas, cara. O Bruno vai chorar. Ótimo. Sempre chora quando eu falo. Mas, cara... Eu gostava de jogar GTAzinho, mas eu nunca fechei aquele jogo lá, rapaz. Quê? Você nunca fechou? Juro, velho. Me desculpa. Ah, não me julgue. É errado julgar, mas eu nunca fechei, cara. Ô, Bruno, tá ligado aquele kick lá? Pode... Kick? Tá, aquele kick. Desculpa, tio. Desculpa, mas eu nunca fechei. Ai, cara, é porque, sei lá, mano. Até minha irmã de 5 anos já fechou GTA San Andreas quando ela nasceu. É, cara. Vai fazer o quê? Eu não fechei, cara. Eu não fechei, mas eu tô ligado que a história, pô. Eu vi os videozinhos lá no YouTube, lá, aí. Na tua casa aí é bom mesmo. Você vai ter que fechar, então, hein? Então, esse é aquele jogo que você se arrepende de não ter fechado, sabe? Então, o meu. Pô, tá na hora de fazer uma sériezinha no canal, fechando GTA. Olha só. Play true. Não, mas. Deixa pra mais pra frente, aí a gente tenta. Mas, ó, esse é o jogo que eu me arrependo de nunca ter fechado. Mas do Play 2, cara, eu gosto bastante. God of War, mano. O 1 e o 2, né? E eu gosto também do... Como que é o nome ali? O Shadow. Cara, que jogo é aquele, mano? Quem jogou sabe. Quem jogou sabe o que é, cara, God of War. E daí? Era uma coisa da época que não tinha, né, cara? Você entrava no jogo virgenzinho, você não sabia nada. Sim, cara, que tava o Shadow lá, cara, cara, não falava assim, ah, faça isso, faça. Não, ele falava assim, ó, te joga assim, ó, joga aí, manda se vira, velho. Se vira nos 30, era foda. Ô, João, você tinha contado uma história aí sobre tu Shadow que você fez? Fala pra nós aí. Ah, da espada? Que eu não sabia. Piada, céu, eu joguei aquele mapa gigante. Eu rodeava aquele mapa inteiro. E eu só sabia que eu achava um chefe quando aparecia a cutscene. Porque eu não sabia o negócio da espada, cara. Matei 5 chefes, assim. Tá ligado aquele lugar que você vai que tem aquele lagarto, que é tipo um coliseu, assim, que vai subir nas paredes? Sim. Ah, eu sei. Uhum. Então, eu não tinha... Eu não cheguei nele ainda. Só que eu fui andando até lá. E lá era um lugar muito difícil de chegar. Uhum. E eu fui, rodeei aquele coliseu inteiro lá e não sabia o que tinha que fazer, daí voltava. Aí quando um amigo meu lá do colégio falou, ah, você tem que apontar a espada pro sol, assim que você acha onde que é os caras. Daí eu, Aí eu comecei a ir lá. Aí quando eu fui lá que eu vi que tinha um chefe lá, eu falei, puta que pariu, já vim aqui quantas vezes. Nossa senhora, poxa. Nossa, era tenso, velho. Eu seguia os gaviãozinhos voando, eu fazia tudo, tentando descobrir o que tinha que fazer. Que trabalho, mano do céu. Eu fiquei sabendo agora que se você fechar ele no Time Attack, eu não sei se é no Time Attack ou é no modo mais difícil que tem. Quando você for jogar de novo, você ganha paraquedas. Paraquedas? Você... Sério? É, se você cai do Colosso, ele não cai. Ele usa paraquedinha ali. Ah, que doido. Não sabia, cara. Não. Achei bem interessante, sim, cara. Eu descobri esses dias, cara. Vai ter que ter, né? Eu já vi os caras subindo, sabe onde que você, quando você fecha o jogo, que você vai lá pra aquele jardim bonito lá? Sim, já vi isso aí, cara. Então, você só consegue subir lá antes de fechar o jogo. Ah, é verdade, eu vi também isso. Mas você viu, você tem que ter um certo tanto de... Você pega, na verdade, o rabo dos lagartinhos lá pra encher a estamina. É, da estamina? Da lagartixa. Tem que ter estamina. Tem que ter pego um tanto lá. Tem que ter bastante, né? Não adianta ter pouquinho, não, que você não consegue. Não consegue nem chegar na metade do caminho. É, cara, mas pra finalizar, dos jogos pro Play 2, meu, foi esse, cara. Foi Shadow of the Colossus, God of War. Eu lembro que também um jogo que eu joguei bastante, mas não chega a ser meu preferido, foi Resident Evil 4 também, que eu jogava bastante. Uhum. É, ainda mais modo mercenário lá. Meu Deus do céu, cara. Foi mais ou menos nessa época aí que daí o Bruno... tinha conhecido o Bruninho. Daí o Bruninho vinha aqui em casa e se matava no... Nossa. No... Zerei. No com que é, né? No mercenário? No mercenário aqui. Liberei João, tudo. Liberei tudo. Porque... quase tudo foi o Bruno que liberou aqui no mercenário pra mim, cara. É, cara. Oxe, velho. Ninguém joga Resident Evil que nem eu, cara. Isso. Pelo amor de Deus. O João passou correndo. Não, que bosta. É, passava tudo correndo. Não tinha emoção, cara. Emoção mesmo, João. Mas é isso aí. Vamos partir pro Play 3 agora? Partiu Play 3, Play 3 e Xbox, né? Porque Play 3 eu não joguei Play 3, 360, caralho. Rapaz. Eu nunca tive conhecido que teve um Xbox original, o primeiro. Não conheço ninguém, cara. Ninguém. Verdade, eu não conheço ninguém, cara. Eu não conheço ninguém. Xbox eu também nunca vi. É, cara. É tipo, é difícil, cara. Eu nem sabia que tinha esse Xbox. Eu só fui saber quando saiu o 360. Daí que eu fui saber que tinha um outro. PlayStation 3 e Xbox 360. Me fale. Qual que é os jogos preferidos de vocês? Ai, vou começar. Porque, né... sempre eu fiquei pra trás na geração. Como no Super Nintendo, no Play 2. Ah, eu também, cara. Eu sempre ficava pra trás. Quando... sempre comprava no final da geração. Quando eu comprei meu Xbox 360, né? Porque eu já tava trabalhando, podia comprar minhas coisas. É, eu já também não tinha mais o Super Nintendo, né? O Super Nintendo não. O PlayStation 2. É, já tinha saído o Xbox One, o PS4. E eu tinha medo de viciar, cara. Se eu comprasse um videogame daquele, cara. Eu falei, meu Deus, se eu comprar um videogame daquele, eu vou ficar viciado. Eu sei que eu não posso fazer isso. E daí... olha o nível de medo do cara, né? Quando o cara é viciado, o cara... tipo, quando o cara não tem controle, né? O cara joga as drogas pra longe dele pra não viciar. Cara. Olha o nível do cara, mano. Agora continua. Eu me contei, mas na época eu pensei isso, cara. Se eu comprar um PS4, eu vou passar mal, cara. Eu vou ficar só jogando isso, não vou trabalhar mais. Eu fui lá e falei, ah, não. Vou de boa. Vou comprar um 360 e tal, mais baratinho. Tá, comprei o joguinho, comprei meu videogame, montei meu... Uhum. Comprei meus joguinhos também, nem lembro os jogos que eu peguei, porque foi muito rápido essa geração pra mim, não tive muito tempo de gostar de muitos games assim, foi só os jogos que eu joguei no final da geração. E foi assim, o GTA V, né, que não pode faltar, né, joguei bastante, nossa senhora, joguei demais, demais a história, o multiplayer dele. Need for Speed The Run, cara, eu gosto. Ah, que lixo. Gosto daquele jogo. Cara, eu assumo que quando eu vi o trailer do The Run, eu falei assim, caralho, velho, eu preciso jogar aquele jogo, velho. Ainda mais... naquele jogo, asfalto molhado. Ainda mais isso. que tinha jogado lá o Need for Speed Most Wanted lá, cara, eu falei assim, mano, preciso disso. Mas enfim, assim, continua. Eu também... quando eu comprei o Black Ops, achei insano, o 2, né, no caso. Gostei bastante. Sim. E, acho que foi esses jogos que marcaram mais, assim, o Tomb Raider também, o Tomb Raider, aquele reboot da história, achei bem legal também. É bom mesmo. Eu tenho um disclaimer aqui, ó. O The Last of Us saiu no Play 3, só que eu só joguei no Play 4. E eu vou falar, se eu tivesse jogado no Play 3, ele ia ser meu preferido. Ah. Com certeza. Então, foi isso. Ou tem foi mais? Isso. Basicamente isso. Ah, e depois eu tive um Play 3 também. Eu comprei meu Xbox, mas depois eu também pude comprar um Play 3 e tal. Pude jogar os jogos que tinham lançado pra ele. Bem poucos, assim. Tipo, Beyond Two Souls. Música. Meu Deus. Ah, é esse aí, cara. Ah, mas você não falou... Tem que falar o preferido, né? É. Qual que é? O preferido? Você falou só os jogos que jogou? Fala o preferido aí. Então, apesar de ter jogado todos esses jogos nas duas plataformas, acho que meu preferido é o Beyond, cara. Beyond mora no meu coraçãozinho. É, cara. Mexe com a cabeça mesmo, velho. Acho que é muito bom aquele jogo. Muito bom mesmo. É. E você, João? Fala aí. Então, Xbox 360, né? Eu comprei em 2009. O joguinho saiu em 2006. É. Então eu peguei o comecinho lá. É. E os jogos que eu peguei, eu lembro, era 7 de setembro, tava Caralho. Chovendo. Eu não sei como a Planeta Games tava aberta. É feriado, né? Eu fui lá. Era feriado? Eu fui lá e peguei o Xbox 360. Tava relampeando um monte, eu morrendo de medo de ligar na tomada e queimar aquela bosta. Mas eu liguei, né? Não aguentava, né, cara? A lombriga tava saindo do meu corpo já. Eu peguei com o Midnight Club Los Angeles, o GTA 4, que eu já tinha visto no Luiz já, que eu pulava o muro da escola pra jogar. Uhum. E o Halo 3. Esse é o exemplo, hein? Esse é o exemplo de jogador, cara. Exemplo, cara. Escola pra quem, né? E o Halo 3. Aham. Eu joguei muito jogo. No 360, acho que eu joguei tudo que tinha jogado. Tudo quanto era jogo. Pode falar da tua história. Eu tinha jogo da Barbie, cara. Tinha jogo da Barbie que minhas irmãs jogavam. Da Barbie. É, da Barbie. Era um lixo aquilo lá. Mas eu até comprei porque eu tinha até o Kinect daquela lá. Nossa senhora. E. Aqui, ó. Eu vou falar o jogo preferido que não tem. Se eu for mencionar tudo o jogo, não vou conseguir. Que foi Forza Horizon. Eu falei, meu Deus, a minha vida está aqui. Eu queria fazer isso na minha vida. Queria estar nos Estados Unidos correndo pelas estradas com um carro maravilhoso. E, cara, isso aí, cara. Todos os meus jogos são, a maioria é carro, porque. Você é chegado no automobilismo. Chegadinho, mais ou menos. É. E conta da tua história lá? Aí eu pensei. Eu pensei em fazer tatuagem do Assassin's Creed, ainda bem que eu não fiz. Ah, ainda bem, né, cara? Cara, eu tenho. Dois amigos meus que tem o símbolo do Assassin's Creed tatuado, cara. Lembro que... Se vocês estiverem escutando esse podcast aí, um abraço pra vocês dois. Eu não tenho nada contra o jogo, mas... Parabéns pela tatuagem. Não fala assim, os caras são gente boa. Se fosse pra fazer a tatuagem do 1, do 2 e do Brotherhood... Pô, cara, a tatuagem ela ia ficar bonita, mas depois começaram a cagar, foda a franquia, mas fazer o quê, né? Pois é, mas então teu jogo... Minha história é que... Meu jogo é o Forza Horizon. Uhum. Forza Horizon é o meu jogo preferido, mas eu trabalhava e ganhava um salário de 600 reais, né? Que era o salário mínimo da época. Aí eu chegava no meu amigo Luiz, que tem uma locadora, tem uma lan house, na verdade, lan house. Até hoje. Chegar no meu amigo Luiz, tem a lan house lá. E eu falava assim, Luiz, tá aqui a lista de lançamento desse mês. Faz aí pra mim os jogos. Faz pra mim. Eu deixava 200, 300 reais de jogo todo mês lá, cara. Eu cheguei a ter 400 e jogos. E como é que você pegava os jogos pra casa? No baldinho, na minha mãe, assim, arrancava a roupa da minha mãe de dentro do balde. Aí falava, Luiz, jogos joguei. Aí tinha jogo que eu nunca abri, cara, nunca fiz nada. E eu tive três Xbox. Nossa, isso que era amor pelo 360. Acho que ele tava tentando fazer o Xbox Shonex lá. Shonex. O João tava vendo o futuro já, né, João? Caralho, tava vendo. E o Play 3 eu nunca joguei. Entendi. Então tá bom, né? Eu no Play 3 e 360 são uns clássicos, né, cara? Eu pude ter aquela vingança, finalmente, do Zeus, cara. Que eu pude matar Zeus, cara. Eu fiquei feliz da vida, mano. Daí eu joguei God of War 3. No Play 3, né? Beyond, cara. Mano, aquele jogo, cara. Beyondzinho. Beyond. Puta que pariu. Daí no 360... no 360, cara. Foi o Halo, cara. Halo 4, mano. E nem era tão bom, né? Segundo o João, que é viciado aí. É, Halo 3 é melhor. Halo 3 é... Não, Halo... Não, o melhor Halo é Halo Reach. Chorei no final. Foi, pra falar a verdade, chorei. Eu lembro assim, ó. Lembro que eu tava no Play... Play 2 ainda, daí mudou a geração, fazia tempo já, já tava quase no final da geração do Play 3 de 360. Daí eu fazia uns bicos com meu pai de descarregar caminhão, cara. Tinha aquelas vigas de obra, sabe? Que sustentava viga, essas coisas assim. Daí eu falei pro meu pai, ô pai, é, coisinha, pô. Daí eu não trabalhava, daí eu tava precisando de dinheiro ali. Daí eu disse, pai, arranja um bico lá pra mim. Daí eu disse, não, vamos lá. Diz que lá. Daí, me fudia trabalhando naquele lugar, cacete, lá, eu acho que minhas costas lá, cara. Daí, eu tava tirando uma graninha boa lá, cara, eu tirava em R$400, uns 300 ali na semana ali. Daí, eu falei pro meu irmão assim, sou Eduardo, cheguei. Ele trabalha... Eita. Aí, daí, pé... daí, eu sou Eduardo, chega aí, vamos juntar e comprar um 360... Não, vamos. Daí a gente foi lá, comprou lá. Daí eu lembro que acho que eu paguei umas três. A gente ia dividir, 10, a gente ia fazer 10 vezes. Daí cada um pagava 5, né? Daí, cara, acho que eu paguei umas 3 parcelas só. O resto minha mãe pagou as parcelas. Daí as 5 que era do Eduardo, ele pagou, cara. Daí todo mundo ficava me atazanando nisso porque eu só tinha 30%, só falava do videogame. Mas, cara. Daí tá, eu joguei lá o 360, mas 360, o meu jogo preferido, cara, acho que foi o Halo, cara. O Halo 4, que nem é tão bom assim, pra quem manja dos Halo. E. Halo Reach. Eu joguei no lançamento, eu lembro que saiu assim propaganda, falei assim, caralho, velho, eu vou comprar. Daí meu irmão fomos lá, compramos, e dessa vez eu ajudei a pagar. Daí a gente ajudou a pagar lá. Daí a gente comprou, 360 foi o Halo, mas do PS3, cara, foi o God of War 3 e o Biontic, cara. Que Biontic, mano. Sério, cara, aquele final do Biontic, cara, eu fiquei uns 10 minutos pra decidir o que eu ia fazer, cara. Analisando. Foi, cara. Eu cheguei mandei mensagem pro Bruno, né? Eu falei assim, Bruno, tô no final aqui, cara. Eu não sei o que fazer, cara. Verdade. Eu não sei o que fazer, cara. Não, cara, aquele jogo mexeu comigo. Mas foi esses daí, cara. Agora vamos partir pra próxima geração. Próxima e última, gente. E a última, né? Próxima é a última, né, cara? A última entre aspas, né? Porque tem subgerações dentro dessa geração, né? Vamos lá, pra última. Sony e PS4. Qual que é os jogos preferidos de vocês? Cara, vou dizer primeiro o último jogo que eu fechei aqui no meu PS4, cara. Que foi o Resident Evil 7, cara. Que jogo, cara. Se eu não tivesse jogado ele antes de ter gravado, cara... Ia se arrepender. Cara, eu ia me arrepender porque Resident Evil 7, cara, tá muito bom, cara. Muito bom. E olha que eu sou fã da franquia, cara. Esse jogo tá... Olha, tá de parabéns. Ó, Resident Evil, Uncharted 4 e The Witcher 3, cara, são meus jogos do coração, cara. Coração. The Witcher não é tanto, né? O cara só tem... O João e o Bruninho só tem uma tatuagem só do jogo. Ah, eu tenho que agradecer o João por ter me apresentado o Witcher. Witcher é, cara. Do João. Witcherzinho. Lembra quando eu falava pra você? Ô, Pia, sabe aquele jogo que saiu do bruxo lá? Que jogo? Não, aquele lá, Pia, deve ser massa, hein? Vamos jogar. Aí o Bruno falou assim, não sei, RPG. Não, é que assim, quando o João falou que era RPG, eu não sou muito fã de RPG. Daí o João começou a jogar, eu olhava lá, achava legal, eu falei, ô, esse jogo é interessante, né? Eu tinha medo de quando eu começasse a jogar, eu não ia conseguir prosseguir, porque tem muita coisa no jogo, muita coisa mesmo. É verdade. Eu que o diga. Muita combinação. Eu que o diga. Eu que o diga. Ai, meu Deus do céu. E aí? É... Ah, então, foi isso, cara. Foi graças ao João que eu comecei a jogar Witcher, curti pra caramba. Não é à toa que eu comprei todas as DLCzinhas lá com os baralhos e tal, tudo bonitinho, jogo tudo em mídia física e tal. É. Mora no meu coração. Viciou, rapaz, hein? Viciei. Então é... Aí... Tá, tem que escolher o melhor, entre então. Entre os três? É, um tem que ser o preferido. Cara, The Witcher, né, cara? The Witcher, a história dele é muito, muito extensa, muito... Nossa... emocionante, cada questzinho que você faz é uma história diferente, um personagem que mais que você conhece, vai tudo cada um tem sua história no The Witcher, né, cara? Não é mesmo? É, cada um tem sua história, cada história é individual, cara, é muito insano, cara, se pensar que os caras fizeram um jogo desse, cara. Burrão foi o cara que inventou, né, cara? Tá, então The Witcher, João. The Witcher? Ah, calma. Opa. The Witcher, depois Resident Evil, depois Uncharted. Aí, ela. Ah, então tá bom. João, hoje eu quero saber de você. Quero saber o jogo preferido dessa geração aí, geração atual. Pois é, eu comecei a geração com o Shone. Aí depois eu acabei trocando pelo Play 4. Mas falando do Shone, assim, eu vou falar que eu comprei por causa do Forza, cara. Aquele Forza Horizon 2, cara, é do bonito, céu. Hein? Eu jogava e meus olhos saíam lágrimas, cara. Sem brincadeira. Aí, né? Aí, beleza, né? Joguei Forza. Joguei o Halo 5, foi a maior decepção da geração pra mim. Aí, comprei na pré-venda, cara. Paguei R$200 no jogo pra não gostar. Hein? Puta merda. Aí, eu fui lá, joguei alguns outros joguinhos lá e peguei o Play 4. Peguei o Play 4 e fui jogar o The Last of Us, né? Todo mundo fala que é bom, né? Vamos ver, né? Já joguei e não conseguia parar de jogar. Na verdade, fechei, é da geração passada, né? Mas você jogou o remaster. Joguei o remasterzinho no Play 4 e tava maravilhoso. Sim. Aí, eu já tinha jogado Witcher no Play, no Xbox, no Shone. Joguei Witcher no Shone, e só que eu não tinha feito tudo. Eu joguei só um pouco. Eu fechei, só que pulando tudo. Aí fui jogar de verdade no Play 4. Mais de 200 horas jogando. E cara, eu me tornei um bruxo. É nóis que voa, bruxão. Apresentação sua de ver se eu sou o João Ablon e eu sou o Geraldo da vida real. Eu sou o Geraldo da vida real. Sério, às vezes eu dormia e sonhava com a parada, assim, meu Deus, cara. Eu fiquei muito bruxo. E eu ensinei uma técnica pro Bruno lá ficar invencível no jogo. Que, cara do céu, vocês destruíram o mundo assim na tua volta. Então, o meu jogo preferido de toda a geração é o Witcher 3. Não se esqueça do Gwent, cara. Meu Deus, jogar Gwent, eu me tornei invencível também, porque eu ficava estudando estratégia até descobrir que era melhor ali. E a dos espião é a estratégia que você nunca vai perder na tua vida. Uma coisa que eu vou dizer, o João só aprendeu a jogar Quente por causa que eu falei. João, eu aprendi a jogar Quente. É, o verdade. O invejoso foi lá e aprendeu também. O tipo Z campado. Mas É por isso, eu já falei assim, não, caralho, como assim ele aprendeu a jogar Gwent? Eu que apresentei o jogo pra ele, vou mostrar que é quem manda aqui no The Witcher, porra, eu vou... Ela falou assim, não, como assim, eu sou o Geralt, eu não vou deixar ele tomar a solução de mim. Não é eu sou o Douglas, você não é o Douglas, é eu sou o Geralt, você não é o Geralt. Cara, mas eu sei que eu tô lendo os livros agora e esse mundo, pra mim, é como se eu vivesse lá dentro. Agora? Então é agora Witcher é só aguardar a sériezinha marota, hein? Eu tô um pouco medo, mas... Mas faz o quê? Quando a gente gosta muito da coisa, assim, você sente aquele friozinho na barriga, até você ver como é que é. Eu tô na guarda. Tá, do meu, cara, da minha geração atual, essa amada geração, cara, eu também vou abrir uma adendo aí, falar que eu fui esquecido do PlayStation 3 e falar dos Uncharted e do The Last of Us, né, cara? Mas como eu joguei Remaster, daí pra mim tava nessa geração também. Mas, ó, Last of Us, cara, mano, jogo lindo, cara. Lindo, lindo. Cara, aquela DLC lá, Left Behind, lá, cara, eu fiquei com ciúmes da Ellie, cara, juro. Que viagem é essa, velho? Sério, cara, eu fiquei com ciúmes, assim, como assim, cara, ela beijou a guria, cara, eu falava que era pra ser amizade aqui, cara, não é pra beijar, cara, eu fiquei com um ciúminho, assim, desse, não, calma, só um jogo, aí, não, nem existiu isso aí, você nem é canônica, ainda bem, Deus, daí apareceu ela no trailer lá do Last of Us 2, daí eu falei, meu Deus do céu, cara, meu Deus, que é isso, ela tá grande, mas enfim, dá pra casar agora, daí eu lembro, eu tenho que agradecer, ó, essa geração eu tenho que agradecer o Bruno, cara, que o Bruno sempre tá aí me ajudando, cara. O cara me emprestou ali quanto? 1.000 contos pra me comprar meu PS4, rapaz. 1.000 contos? 1.000 contos, cara. Eu falei assim, o Bruno precisa de uma grana aí desse. Não, não, sou rico, toma aqui, ó. Tocha. Tá pagando em suaves prestações, cara, hein? Tá pagando tipo Casas Bahia, você é rico, Bruno? Tá barato, tá muito barato. Tá barato, tá barato, tá muito barato. Quem paga barato? Ah, não venha logo pra casa do Bahia. Se seu dinheiro tá valendo muito mais, tá muito barato mesmo. Não, não terminei ainda, tô pagando, né? Tá pagando ainda, cara? Tá pagando ainda. Tô pagando. Cara. Mas, enfim. Ó, daí eu comprei lá o meu PS4 lá, tudo, tá? E veio com o Uncharted 4, cara. Daí eu assim, não, cara, só vou jogar essa aqui depois que eu fechar o 2 e o 3, porque o 1 eu já tinha jogado no PS3, né? Daí eu assim, tem que fechar a história aqui, rapaz. Daí eu joguei tudo, daí eu joguei o 4, daí eu assim, puta, é foda mesmo, é foda, foda, foda. Mas, cara, eu dessa geração, cara, eu não lembro se eu fiz um jogo dessa geração que pra falar, cara, mas... Não sei, cara. Tô em dúvida, cara. Ah, tem que escolher um. Dessa geração, não é bem essa geração, né, cara? Mas eu vou colocar... Cara, eu vou colocar The Last of Us em primeiro, o Uncharted em segundo. E acho que é isso, cara. E eu pretendo fechar o The Witcher, cara. Eu comecei a jogar The Witcher. Só que eu não tava manjando já do primeiro Petúlio lá, já não manjei dos Paranauê. Daí minha sériezinha de The Witcher tá parada lá no meu canal. Imagina quando eu chegar no primeiro lobisomem, cara. O lobisomem é desgraçado, não, tá? Não, cara, mas esse jogo, cara, é pra ser jogado pra lazer, não é pra gravar, cara. Pra gravar, você tem que entreter e jogar ao mesmo tempo, não dá certo, cara. Você tem que jogar pra lazer pra conseguir se concentrar. Mas eu vou fechar, cara, eu vou fechar. Prometo que eu vou fechar e vou postar uma foto no Instagram assim, ó. Fechei esse jogo, fechei todas as DLC. Eu fiquei 6 meses jogando, não, hein? Cara, não faz mal. Não, faz, a gente é guerreiro. Eu levei 3 meses só pra fechar a história principal. Aí, mais dois. É, então, eu tô contando com as DLC, eu levei 6 meses pra fechar. Então, eu posso, pra fechar aqui, posso dar mais um jogo que eu esqueci de mencionar? Fala aí. Um extra aí. Deu, João, pode fechar com a música dele daí. Battlefield 1, cara. campanha, principalmente, cara. Campanha linda demais, cara. Eu nem abri. Eu só abri porque era obrigatório até fazer uma parte lá pra jogar o multiplayer. Então, aquele é obrigatório, eu fiz também. Cara, eu joguei aquela campanha, escorreu uma lágrima em mim, cara. Eu fico pensando, cara, na época, os caras lutando e tal, cara, tudo mais. É muito foda, cara. Muito foda. Eu tenho uma menção aqui também, cara, esqueci. Ó, você acha que a campanha do Battlefield 1 é boa? Que você não jogou a campanha do Spec Ops The Line, cara. Sei. Puta merda. Não tô manjando disso. Só que o jogo é em inglês, então você tem que procurar a história ali depois. Ou traduzir. No IPA, que campanha é aquela? Spec Ops The Line é foda. É do 360 e Play 3, acho que é o quê? Que é começa em Dubai e tal, né? Em Dubai, porra, aquele jogo é foda. Mas é isso aí, cara, do PS4 aí, e Shone é isso daí. Mas todos ansiosos, todos não, pelo menos, não todos, né? Mas pelo menos eu, cara, tô super ansioso pro novo God of War, The Last of Us Part 2, cara. Esse jogo aí já vai vir, já tá vindo hypado pra mim já. Então bora pro último bloquinho, gente. Falar do que agora? É o jogo que te fez repensar a vida. Eu nem mencionei esses jogos aí pra não, pra não estragar. Então, agora vamos falar daquele jogo que te fez pensar duas vezes na vida. Tipo, o que você tá vivendo agora é real, ou o que você tá jogando é real e que você queria estar naquela realidade do jogo. É isso, cara. Aquele jogo que te fez, te expandiu a mente, assim, e falou assim, caralho, mano, que jogo é esse? Me fale, quero saber. Bruno e João, qual que é o jogo de vocês? Talvez eu deixe o João começar. Ó, jogos artísticos, eu gosto muito. Eu gosto de jogo assim. E um jogo que eu joguei no Play 4 que me surpreendeu foi o Journey. Um jogo, cara, que os personagens não se falam. Você encontra pessoas estranhas no teu caminho. E se você juntar força com ela, você vai mais longe. E quando eu perdi o meu amigo na ponte, até hoje eu choro pensando no meu amigo, que a gente podia ter chegado junto no final, que foi muito difícil, porque eu tava sozinho. E Journey é um jogo que eu pensei muito. Tem um joguinho que eu acho que vocês não conhecem, que é de PC, um joguinho feito no RPG Maker, tá ligado? Não, que é? Então. É um programinha bem tipo, amador, assim, pra você fazer jogo. E é uns gráficos bem simples, mas o jogo é o To The Moon. É um jogo que tem uma empresa lá que eles mexem na tua memória pra você viver o último sonho antes de você morrer. E é a história de um velhinho que ele quer ir pra lua. E, cara, aquele jogo... Tem uma certa doença no jogo que eles tratam sobre. É um jogo muito profundo, cara. E é só um balãozinho de diálogo. É muito, muito louco. E o Life is Strange, né? Life Strange, aquele jogo maravilhoso. João chorou na E3. Cara, próximo Life Strange. Um jogo que você vai pensar, se você tivesse o poder de voltar as suas ações, você ia fazer elas melhores? Eu ia cagar mais. Cara, eu ia cagar mais da tua vida do jeito que ela tá. Cara, é um jogo que mexeu muito comigo. E eu acho que você, Bruninho, me fala do teu jogo, rapaz. Ah, primeiro é The Last of Us. Cara, a imersão do jogo com aquela trilha sonora. É muito bonito. No final do jogo você... Atenção, agora você está entrando na zona de spoiler. Decide, né, o que você vai fazer da tua vida. Se você vai ser egoísta ou vai pensar nos outros, né? Sim. Você salva ou deixa morrer, né, cara? Bem que salvando seria pra um bem maior, mas... Como o cara não tem nada na vida, né, cara? Ele vai atrás do que ele quer. É, ele perdeu tudo que tinha, né, mas... É, cara. Enfim, esse jogo é lindo demais, cara. Graças ao Gustavo Santa Olala, cara, que fez esse jogo ser lindo, cara. A trilha sonora dele é, ó, impecável, impecável mesmo. E também, né, outro exclusivo do PlayStation 4, né? Eu já comentei agora há pouco, Beyond Two Souls. É, não é do PlayStation 4, cara, né? Da Sony. É, do Play, é, do Play 3, né? Exclusivo da Sony. Play 3, na verdade. Da Sony, ué? É, você falou exclusivo do PlayStation 4, todo mundo vai achar que é do PlayStation 4. Tá. Da Sony. Da Sonyzinha e tal. Cara, ai, cara, que história, cara. Fico pensando, cara. Como que os caras conseguem fazer um jogo desse, cara, pra não jogar? O gráfico tão lindo daquele, cara. É. Muito realista. É. A Ellen Page, cara. A Ellen Page, o Willy da Foi, tá... Cara, tá de parabéns, cara. É. A Quantic Dream, cara, fez um jogo lindo, cara. É, e aí você vê o perfil dos participantes, que, né, o sonista já tá se saindo da jaula, cara, de novo. É, cara, sonista, uma vez Sony, pra sempre Sony. Eu entendo, vocês são foda, né? Vocês perguntam o jogo que a gente gosta e vem com esse papinho aí. Mas não, cara. Tem Sony, cara. Então, eu não tive, mas foi eu não isso? Eu não vou esses dois, só? Cara, eu não tenho muitos jogos assim que eu posso falar, nossa, os jogos do 360, do Xbox One são foda. Eu não tive muito contato, cara. É. Eu não gosto de Halo. Não, tô falando do jogo de pensar na vida, cara. Só esses dois. Só esses dois, tá. Cara. Esses dois já fizeram meu coração quebrar. Eu não sou sonista. O João e o Bruno sabem que eu gosto bastante do Shone ali, de PC, mas, cara, eu tenho que concordar com o Bruno, cara. O Bruno, esses dois jogos, cara, foi o jogo, assim, que me expandiu a mente, cara. Eu, quando... Ah, The Last of Us é aquela trilha sonora, acho que é arrepiado. Mano, The Last of Us é um jogo que tem que ser jogado com headset, cara. Você tem que jogar... Inclusive, tá escutando agora. Cara, aquele jogo você tem que... jogar com headset, cara, pra você ter a total imersão daquele jogo, cara. Que aquele jogo, velho, aquela trilha sonora, aquela dublagem, velho, que é aquilo, mano? Puta que pariu. Pensem, Beyond Souls. Eu joguei lá, só que eu joguei na TV sem headset. Acho que se eu tivesse jogado no headset, a imersão teria sido maior. Mas eu lembro que, nossa, cara, eu joguei, eu fiquei assim também, eu fiquei no final lá, mandei mensagem no Bruno, eu tava, tipo, com a tela do final, assim... Na TV, daí eu mandei mensagem pro Bruno. Assim, Bruno, tô no final, cara. Eu não sei o que fazer, eu não sei qual escolha que eu faço. Daí o Bruno, é foda, né, fiado? Disse que lá, deu assim, é foda. Mas, cara, de todos, o meu preferido é The Last of Us, cara. The Last of Us, cara, mano do céu. Cara, pra mim ter jogado DLC lá, fiquei com ciúmes da L lá, cara. Mano, aquele jogo lá, foi que... expandiu minha mente e entrou no meu coração e sem mais, cara. É The Last of Us. E The Last of Us 2 tem que ser tão bom quanto o primeiro, cara. Senão eu vou ficar muito chateado, cara. Então, com meus dois amigos aqui, João e Bruno... A gente tá se despedindo desse episódio emocionante do podcast, nosso episódio B10 aí, né, rapaziada? Sim, sim, sim. A gente vai acabar o podcast meio down agora, meio que refletiu sobre a vida. Sim, sim, a gente refletiu sobre aqueles jogos que mexeram com a gente, então tem que colocar uma musiquinha, ó, João, edita aí, ó, coloca uma musiquinha assim, ó, que deixa todo mundo no clima, assim, faz puta, é verdade. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por ter escutado mais um episódio do Underground Cast. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso podcast. Compartilhe o podcast com seus amigos e tragam mais público cast pro nosso podcast. É isso. E é isso aí, pessoal. Aqui... Um dia saiu o feed, caralho. Aqui é o Black, galera. E tenham um bom final de dia pra vocês. Fui! Falou! Beijo!